aquela tua sentada pro par. DJ Chico, porra. Volta, rapariga, com você é mais gostoso. Eu delírio, fico louco. Você desce, me excita, manda eu colocar de novo. Aquela nossa transa é gostosa demais. Volta, rapariga. Sofrendo, na solidão, sem você. Tá difícil pra mim, tá fácil não. Mas eu me afoguei, não gosto dessa mulher. Achei que poderia tirar lá do cabaré. A mula é gostosa, ela é propícia demais. Ela vem me seduzindo, é mole sentar pro pai. Ela é envolvente, seduzente, acertada, diferente. Veja até com a tua mente, como ela já perdeu. Volta, rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais. Saudade daquela tua sentada pro pai. DJ Chico, porra. Volta, rapariga, com você é mais gostoso. Eu delírio, fico louco. Você desce, me excita, manda eu colocar de novo. Aquela nossa transa é gostosa demais. Volta, rapariga. Sofrendo na solidão, sem você tá difícil pra mim, tá fácil não. Mas eu me afoguei, não gosto dessa mulher. Achei que poderia tirar lá do cabaré. A mula é gostosa, ela é propícia demais. Ela vem me seduzindo, é bola e senta pro pai. Ela é envolvente, seduzente, acertada, diferente. Veja até com a tua mente, como ela já perdeu.